O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações do mar. Há de chegar.